Todos nós somos provocados pela fé. Quando a sua vida busca por um desejo realizado, a fé toma conta de transformá-lo em sonho. E para se ver um sonho realizando, é preciso lutar, buscar, não desistir e alcançar. Uma nova batalha começa quando você outra vez deseja um novo sonho. O sonho é um desafio. Devemos persistir. Ignorar o fracasso e acreditar que o desejo vai se realizar. Tenha esperança. Tenha fé. Eu tenho certeza que você há de alcançar os melhores resultados que espera. Confie em Deus. Ele é uma promessa viva de força, de alegria e de vitória. Cultive sua fé, sua garra e sua vontade de vencer. Faça parte da vida. Fique do lado daqueles que são vencedores, que são nascidos para vencer. Tenha esperança de novos dias. Tenha fé. E busque alcançar os desejos que brotam no seu coração e são regados pela sua coragem. Tenha fé. Tenha esperança no amanhã festivo, assim como eu tenho em conquistar você e merecermos as bênçãos de Deus.